me guiam, me amparam, me aliviam e dirigem com amor os passos meus. Se tropeço, me sustentam, tenho fome, me alimentam. Mãos divinas são as mãos de Deus. Mãos divinas, mãos paternas, mãos eternas, dirigindo os passos meus. São tão lindas, muito lindas, mãos divinas são as mãos de Deus. Estas mãos seguem comigo, espantando o inimigo, e os espinhos estas mãos tiram também. E me tratam com carinho, me apontando o bom caminho, me orientam pela estrada além. Mãos divinas, mãos paternas, mãos eternas, dirigindo os passos meus. São tão lindas, muito lindas, mãos divinas são as mãos de Deus. Estas mãos fecham feridas, ressuscitam e dão a vida. Estas mãos supremas irradiam luz. Maravilhas realizam, salvam, curam e batizam. São as santas mãos de meu Jesus. Mãos divinas, mãos paternas, mãos eternas, dirigindo os passos meus. São tão lindas, muito lindas, mãos divinas são as mãos de Deus. Mãos divinas, mãos paternas, mãos eternas, dirigindo os passos meus. São tão lindas, muito lindas, mãos divinas são as mãos de Deus.